0 decimal 10, boa tarde. 10, 10, boa tarde, senhor. Estimativo. Decolado aos 50, chame o controle 119, decimal 35, boa tarde. 1935, boa. Dele Salvador, boa tarde, FAB 2526. Oceania 2526, contato radar na decolagem, submanter o nível 360, saída Gole. 360, Gole 2526. Controle Salvador, Gona 602, cliente da Uniforme. 602, identifique, desça via, chegada Mari para 2000 pés, ajuste altímetro no 097, está autorizado final LS, reporte estabilizado no curso localizador, Gona 602. 7, desce via para 2000, ajuste 1017, reporte estabilizado no localizador, Gona 602. Solo Gol 1856 com 140 a bordo, Salvador, 3 horas e 10 de autonomia, pronto para o táxi. Estendido 140, Salvador 3 e 10, enquanto espera chama a torre 186 1017, o ajuste, o bônus 1856 está livre até o ponto de espera. Livre até o ponto de espera, ponto de espera 1186, torre Gol 1856. Solo, boa tarde, Armela. Do 925, autorizado decolagem 170 graus, 122. Autorizado decolagem, 122. Web 6720, cópia. Autorizado Galeão 340 via Peruísque 50. Decolagem da 10, curva direita, da EOLEDA, após LEDA direto BDEV. Controle 11935 e aciona 5524. Autorizado 340 via Peruísque 50, decolagem da 10, curva direita, da EOL, boa LEDA, LEDA, boa BDEV. Gol 925, decolado 53, controle 11935. Gol 935, gol 1925. Gol 1925, mandando conhecer a saída. Contato radar na decolagem, submantenha o nível 360, saída agora. 360, saída agora, com 1925. 1.0, 1.0 pronto. Gol a Lima tem, pista 10. A Lima tem a 1.0, gol norte, bem. Autorizado a minha decolar, 170 com 14. A linha decola, gol no 856. É o 01, boa tarde, prossiga. Ok, Guardião 01, mantenha 500 pés. Cruzamento da Bahia, reporte farol da Barra. Sendo normal, 0101. Meia decolada ao 57, controle 1935. 935, 856. Ali, 1856, Lagoa. Boa noite, 56, contato radar na decolagem, subiu, mantém o nível 390, sair da PUCA. 390 na PUCA. Bruno, mantém o litoral, reporte passando Parque Metropolitano de Pituaçu. Você era 2526, passa nível de voo 180, chame o centro do Recife, frequência 1288, caso negativo, chame 126, decimal 0. Você era 2526. 288, 1260, boa tarde. Boa tarde. Paulo Salvador, muito boa tarde, eu vou na 601, ciente da fita, autorização para o Galeão. 601 para o Galeão, aguarde cópia. Aguardando. 1150, informação de uniforme. Boa noite, 3894, acione identificação dessa via, chegada a Mari para 2000 pés, ajuste altímetro no 0 ou no 7, reporte no localizador estabilizado. via Mari para 2000, ajustado no 07, reportará estabilizado no localizador 3294. Informa que deu contato no centro. Ok, ciente. O 925, chame agora o centro do Recife, frequência 1288, alterne 126.0. Boa noite. 601, poderia confirmar a saída? É isso que eu tô verificando aqui, a rota, devido às alterações aqui de rota para o Galeão, tô verificando aqui para poder pagar a saída. Ok, obrigado. Chame Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. 856, boa. Boa noite. Era um Leo Solo. Pronto, siga, né, escuta. Eu estou verificando aqui no sistema, você sabe dizer se foi feito alguma CHG? Para se enquadrar com as novas rotas preferenciais, que o seu plano que eu tenho aqui é com a rota antiga. Aguarde. Salve, Salvador. Boa noite, na 3897, tem informação, Vitor. 3897, aguarde 4. Guarda, 3897. Então, Guardião 01, passou Vitor Sul. No litoral 510. Mantenha o litoral e chame a torre no 862, Guardião Zaruna. Boa noite. 3862, grato. Oi, Salvador, muito boa tarde, o Guardião Zaruna. Guardião Zaruna, ciente, chame no farol de Itapuã. Para verificar se tem condições de aproximar direto ou não, devido ao tráfego interceptando a final. Você vai lá, 01. 3897. Autorizado Guarulhos 340, pelo ISC 50, decola da pista 10, curva direita, da EL, LEDA, BIDEV, 1-1935-5551. Autorizado Guarulhos 340, decola da 10, curva direita, direita ao preço 50, da EL, LEDA, BIDEV, 1935, controle 5551, transponder, TRAN 3297. Chame pronto, puxa o acionamento. Passará. Estabilizou no localizador Guarapéia 02. 602, autorizado final LS, correndo no 862, agora no 602. 1862, obrigado, Guarapéia 02. e o pessoal fala que está tendo um repetitivo, essa nova rota que está aqui na, no Notan aqui, inicialmente na Upper Whisky 50. Solo, Guardião 01, 170 com 10. 170 com 10, volta no solo, 01. Salvador, Gonomeia, 02, estabilizada final da 10. 14. Em Apesolo 14, deveria ser feito a CHG conforme o Notan para B10, Apesolo 857, seguro, Apesolo 16 e assim conforme. Tá, então eu vou falar com ele aqui então, porque provavelmente eles não devem ter feito. Obrigado. Claro. Eu vou te pegar em treinamento, tem a 720, portal 9. O 9 está ali, time tax. Salvador, tem 8002, pushback, acionamento, posição 1-1. O 11 vai aguardar o 8002. Sim, está aguardando para pushback 8002. 770 com 16, tem de pouso, pista 1-0-0-0-2. Siga. Tem 5 condições visuais, 1500 pés, ajuste de altímetro no 017, reporte ingresso em Vera Cruz, Interlagos, reporte rotatória, quilômetro. Tá, Gonomeia 02, solo 08, libere à direita, solo 219. Direita 219, gol, Gonomeia 02. Solo, Salvador, Gonomeia 02, livrando a sua escuta. Gonomeia 02, prossegue na Alfa, mantém antes da Juliette, aguarda ingresso no Fátima. Alfa, mantém antes da Juliette, para ingresso, gol, Gonomeia 02. Aerotaxi da F6720 com 113 a bordo, 0350 de autonomia, alternando com 15. 1350, 113. Juliette Alfa no ponto de espera da 10, chama a torre 118, meia dúzia. 1017 o ajuste. Juliette 17 Alfa, Ponte 0262, é 1017, menos 70. 8002, livre, puxa, M-Tax. Observando o web, iniciando o táxi. 8002, autorizado, pushback, acionamento, chamar ataque. Olha meu parque break, posição. Estou 3897 na escuta? Afirmativo, senhora, 3397. Confirme o transponder aqui, havia copiado. 5551. Ok, está correto. Tá bom, senhora. Paulo Gol, 1601. Já estamos aguardando a sua posição. O colega está entrando em contato aqui com o Recife para verificar se já chegou o DLA, ok? Já chegou a modificação corrigida. Ok. Final do X-Way, da 1-0-3-8-9-4, tem um campo à vista. 3894, complexo final LS, torre no 8612. 8612, 3894, graças. 5 autorizado ingresso. 3, portão 5 autorizado ingresso, gol no 602. Minha 720, a linha decola sem parada. Rápido. Que alinhar e decolar sem parada, 1,70 graus, 11 nós, agilizando manobra. Decola. Salvador, boa, UTAN 3894, passou externo, baixado travado. Continua a aproximação, aguarde pista livre, 3894. 37 na WebJet iniciando o rolagem. Gente, aguardando, UTAN 3894. Paulo Salvador, 8002 para o táxi, 158 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Guarulhos. Cidade, por gentileza? 8002 para o táxi, 158 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Guarulhos. Curta final da 10, da 3294. Esperando, posso esperar a torre 118.6, 1017. Gente, ajuste no 0 no 6, direito. O táxi até o ponto de espera, torre 18.6, 8002. 20 do Colos 13, controle em 1935. Afirmando? Afirmo, está pronto, só aguardando a autorização. Após a passagem do TAR retaguarda, Está livre o seu pushback, já tem sua autorização, já paga a cópia. Tá ok, após a aeronave, está autorizado, chamará para o táxi, segundo mês, aeronave. Quatro, solo 15, táxi à direita, solo 219. Solo Salvador, uma boa noite, da 3894, Lima, 3F. 3894, mantém antes da Juliette, agora ingresso no pátio. Antes da Juliette, agora ingresso 3894. Solo da 3897, pushback acionamento. Tá no gate 6. No 612 está autorizado. Autorizado. O pushback será meta 3297. O número 601 cópia. Prossiga na escuta. Número 601 autorizado, 340 para Galeão. Decolagem pista 10, curva direita, sai na Dael, Lida. Após Lida, direto Bidev. Para interceptar é, November 857. E após, conforme rota do plano. É, SGR, Apezulu 16, Gruf, Apezulu 14, Toquim. O controle 11935, 5540, o transponder. Autorizado Galeão, 340, Tael, Leda, decola da 10, curva direita. Aí após Leda, Bidev, Upper November 857, após Serra Gruf, Romeu, Apezulu 16, após Apezulu 14, Toquim. 1935 controle 5540, transponder para o gol no 601. Relativo, transponder 5540, chame pronto, para o táxi. 5540, chama. Da 8002, decolado 18, controle 9935, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Controle externo 8002, nossa escuta, que você tem muito tempo atrás. Está na frequência da torre ainda. Desculpa. Ativo 3894, está aguardando ingresso. Boa tarde, Geltan 8002, cruzando 1600 pés. 8002, contato radar, se manter o nível 340, saída da Leão. Partiu, possibilidade de voar da Leão? Saída da Leão.